Estacionamento 05 ou 405. Wait 5, enable 125, decimal 45. Pode na frente, please. Solo, vai passar um bang da companhia agora, sua cauda. Mesmo estando através do gate 612. Assim que o mesmo livrar a cauda, tá livre. Seu pushback acionamento no 05, pode na frente, please. Solo, gol no 405. Veja se passou o 3777. Ground control, 121, decimal 9. Obrigadão. Alpha Hotel Juliet position. Alpha Hotel Juliet position, please. I'm a close inside. 24209, desça para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado ele é posto estabilizado. Solo Salvador Azul 4071 na posição 8, pronto para pushback acionamento. O Azul 4071 vai aguardar para o push, ok? Temos aeronave para ingressar no pátio principal. Gente, aguardando 4071. Visão, gol 604, pista vista. Dami Torre, 1 no 8, decimal 95 no 604. Obrigado. Nove, prossiga. 108,95. Salvador, uma boa noite, gol no 604, uma milha e meia para a Índia Serra, baixado, checado, visual. Gente, aguardando, estamos para o pouso, 604, sempre estável. Aguarda para o pouso, 604. Ok, who charged X-ray Juliet? Ok, this stand is 10. Estabilizado, Xander, 6313, reduza para aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. 95, obrigado, Ligão. Uma força. 4017, no estimado de mais 3 minutinhos, ok? Temos só uma aeronave para ingressar agora no pátio. 3 minutinhos, copiado, velho. M4370. Okay, pay attention to Boeing 737 on your left side before push. It's clear to Juliet, 2-standy and 2-standy 1-0. Yeah, we pay attention to the 4071. Coordenação equipe de solo, vai passar um 767 a sua causa, assim que o mesmo livrar, tá livre seu pushback acionamento, coordenação equipe de solo, 08 portão. Após o 67, o 4.5.5.5. Bom voo. 398, boa noite. E o de 737. Ok, the way is on the 737. You got the way, ok. So we wait. Aerotaxi, eu vou no 405, 182 ao posto. Estamos com 4 horas e 10, alternância. 82, 410, confirme. 82 a bordo, 4 horas e 10, alternando Campinas. Campinas, só o POB confirmando, é 182 ou 082? 082. Gente, Google no 405 em frente, via Índia no ponto de espera, chama a torre, 108 meio, altímetro no 0 no 5, confirmando a torre, 108.95. Em frente no ponto de espera, 108.95, boa. Muito baixo, ok? Gol no 604, táxi via Alfa, mantém a posição antes da táxi via Juliette. Azul 407 não fala o centro do pushback, tá me dando bom aí. Atenção 3, chama 21, direita 21, esse monólogo solo, grave, bem-vindo. Estabilizado, localizador, o passo 209. 209, chame torre 1 no 8895. 1895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, as 4209, 2017. Qual 295, enquanto na aproximação, aguarde se é livre. Aguarda, por favor. Desno 3 livrou? não livrou, tá livrando agora. Agora Piero. Pô, vamos prestar aqui, senhor, peraí. Pois não. Bom. Pronto, livrou, solo, Mercedes 13, vamos lá. 1219, solo. Bem-vindo. Obrigadão. Alô, Piero, pessoal. Obrigado, irmãozinho, vai com Deus. Gol 1405, decolagem autorizada, 138. Decolagem, gol 405. Comandor, Xeneca 3193, boa noite. Xeneca 3193, táxi Alfa, reporte Enza, táxi Juliette, posto 3A. Táxi até a de Alfa até Juliette, obrigado. São salvadoras do 4071, no TAD de 109, 5 horas de autonomia, altera Ribeirão Preto, confirmando. Estimativo 109, Ribeirão Preto, 5 horas, confirmando. Confirme? Confirmando os dados, 109, Ribeirão Preto, 5 horas. Ciente, o azul 4071, tem táxi autorizado via pátio, vai controlar o pátio, vai ingressar táxi Índia. Quando no banco espera, chama 2-8-8-9-5, altímetro no 0, no 5. Gente, via parte, taxei Índia, no banco espera, tô em 1-8-9-5, azul 4071. Espere, bom voo. 19-8, boa noite. Boa noite, gol 405. Boa noite, suba ao 360 na saída da bola. Pode 889, chame Recife 125, decimal 1, no alterne 13325. O 889 é 125, 1 ou 3325? Correto. Obrigado, boa noite. Boa noite. Votera 2561, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 05, autorizado LF, reporte estabilizado. 2000 pés, 1005, vai reportar estabilizado, 1-2-5-6. Pra 209, solo às 26, direita, 121, décimo 11, solo, livrar, bem-vindo. Solo 219, obrigado. Salvador, boa noite, o azul 4209, cadê o gravador? Estimativa azul 4209, táxi via Alfa, reportando táxi aí Juliette. Via Alfa, reporta da Juliette, 4209. Oxa, né, 6313, ingressa à primeira esquerda, Juliette 01, é o portão. Pista livre, autorizada em decolar, 130 com 10. Pista livre, não decola, 480. São Juliette, 4209. Estimativa do 4209 autorizado, Juliette 08 ao portão. Juliette 08, 4209. Pimpe, 130 com 10. Uno 405, chame Recife, Uno 288, Alberto, Uno 26, decimal 0. 8860, obrigado, boa noite. A 071 decolada 30, controle 119, decimal 8, bom voo. Boa, 198, 71. Senhor Salvador, cordial boa noite, azul 4071 transfere, cruza 1300 para o 360, descida da DAEL. 4071, suba ao 360, na radar, se lance. Fui pro Adileda. Pro Adileda, azul 4071. Salvador, boa noite, TAM 3305, transfere frente da UIS. 3305, boa noite, desça para o 050, chegada a Mari, pro DITAP, identifique. 050, pro DITAP, TAM 3305. Estabilizou, 2561, no final. Força Aérea 2561, chame torre 118, decimal 95, boa noite. 5972, boa noite, identifique, desça ao nível 040, chegada a ponte. Ficou 40, ponte, o Rio 5972. Ele está com relação com a operação, nos informou que não há vaga, reportar para o NAS, que não há vaga nem no cassino oficiais, nem nos graduados. Cara 2561 tem ponto autorizado na pista 10, 130 graus com 9 nós. Pouso, 2561. Controle, libera a velocidade em TAP, 3305. Afirmo. Liberado, obrigado, 3305. Salvador, Airjet 6747, posição 7, solicita a posição de estacionamento. O Webjet 6747-07, o portão está livre por táxi. Jet está livre, você pode para táxi. Oxana Mia 13 no 3, informação em curso é o Whisky, a intenção é Guarulhos no 360. Oxana Mia 13 no 3, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, a rota é para o Whisky 50. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, precisa saída da El Lida. Após Lida, voa direto posição Bidev, Bravo Índia Delta Eco Victor, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5033 no transponder, o controle em 199.8, Xenemia 3 no 3. Cotejamento correto, reporte quando pronto, pressionamento puxa, Xenemia 3 no 3. Bridge, 4-7-1. Identifique, desça para o nível 060 na chegada norte. A gente 060 na chegada norte. Gol 070. Desça Duna, portanto, 3305. Autorizado, 3305. Autorizado, Dona, obrigado, 3305. Vista para 2000 pés, ajuste de altímetro 015, reporte estabilizado de LS 3305. 2015, reporte estabilizado de LS 3305. Reportagem do 2061. 2 está cruzando 30 para o 40. Após ponto, pode voar a Pouso Duna? Quando mais próximo, verificarei a possibilidade. Sonoro 72, qual é a indicada? Está 240 agora, mas pode aumentar ou reduzir. Reduza para 220 nós, autorizado para o Oriduna da presente. 220 para o Oriduna. Zero com fins, 45. Webjet 6747 tem táxi autorizado via Pátio Índia no ponto de espera da 1-0. Quando pronto, chama TOI 19.10895 com a Gino e o altímetro 1-0-1-5. Afirmativo, só reforçando a táxi Alfa está interditado, ok? Entre a Índia e a Juliette. 04 Fortaleza 370, mais um minuto, cópia. Pronto para cópia? Então vamos lá, voo no 604 Salvador Fortaleza, autorizado nível 370, rota up Zulu 19. Decolagem dono zero, primeira curva à esquerda, peixeira saída Momo, transição Froti. 5022 no transponder, 119.8, é o controle voo no 604. Cotejamento, reforçando a saída, realmente é Momo, transição Froti. Reforço quando pronto para acionamento, puxe no 02, portão, gol no 604. Queria confirmar pro 471, que é muito baixinho. Recife 125, decimal 1, alterne 13325. 251-3325, boa. Então a viatura já livrando. Agora sim, a viatura já livrou a 10. Tem autorizado, vem decolar. 130 com 11. Está autorizado a linha decolar, 5972, desça para 2010, ajuste de altímetro 10. 2015, Rio 5972.